Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna. O que mais que a gente faz aqui é a destruição do Brazilian Way of Life, e é o espaço onde os mods são fazer o desmascaramento de alguns dogmas, fazer o desabafo sobre a real necessidade das coisas. E meter o Marlon Brando nas ideias. E o principal que é fazer isso da maneira mais escrachada, amaldiçoada e destruidora possível, com tudo que tenta nos empurrar a goela abaixo. E a gente começou sem o nosso tradicional plim plim, mas começando gargalhando, a galera, e quando você fala meter o Marlon Brando na cabeça, a galera tava assim: esses caras pelaram pra outra droga hoje. Não é, uma droga sonora que a gente tá ouvindo, que daqui a pouco a gente põe pra tocar aqui pra vocês. Ô Alexandre, mas o assunto desta semana é os novos motoqueiros que transitam por aí pela cidade. Então, cidade, estradas, país. Exatamente, tudo. Então, esta é mais uma edição que vamos espancar os nossos próprios ouvintes, pois afinal de contas, correm pelas ruas do nosso país mais de 21 milhões de veículos de duas rodas com o motor no meio das pernas. Olha, veja só você, 21 milhões de motocicletas. Sendo assim, muitos dos que estão ouvindo essa porra aqui se aventuram com suas Yamahas, Hondas, Dafras, Harley Davidson, Suzuki, Moto Guzzi, KTM e outras fábricas de viúva nas ruas do Brasil. E é claro que isso poderia ser um veículo de transporte de muita eficiência. Cara, isso amputa mais do que uma tornearia amputava nos anos 80. Ceifava os dedos de líderes sindicais. Mas enfim, Alexandre, esse veículo poderia ter sido um transporte de muita eficiência, mas aqui no Brasil muita gente não encara assim. Então uma moto pode então ser vista como uma arma de guerra ou então um objeto de ostentação. Uma máquina de fazer amor e qualquer outra coisa. Frisando que tudo que vamos falar aqui não é generalizado, não é todo mundo que faz isso ou não. Nesta semana, motocicleta e seus motoqueiros. Tal qual o videogame, tá aí um assunto que eu sou uma anta quando diz respeito à prática. Você não, nunca andou no veículo? Só a mobilete, aquela famosa mobilete que já falamos aí, que meu primo ganhou na rifa e meu pai comprou. Bom, obviamente é baseado no cagaço, né? Eu sempre tive muito medo de moto. Uhum. Fui atropelado por uma vez. A única vez que eu fui atropelado foi por uma moto. E engraçado que o cara me atropelou e eu caí pra um lado, o cara caiu pro outro e a moto se manteve por uns 50 metros. A moto continuou a sua jornada? Continuou, até acertar uma variante velha azul, cara. Foi uma desgraça aquilo. Mas o engraçado, quem vive em São Paulo, tem que todo dia pegar o seu veículo locomotor pra ir trabalhar, alguma coisa assim, você tem que estar habituado com moto, né? Porque moto é foda, cara. Eu não sei quem exatamente disse isso, que existem os sons característicos de cada cidade. Salvador é os tambores do Olodum. Rio de Janeiro, o som do mar. Em São Paulo é o bibi da moto. Mas é muita motocicleta, sejam elas para trabalho, né, motoboy e tal, ou gente indo trabalhar, ou gente assaltando pessoas, porque é muito comum você ser assaltado por um motociclista. Inclusive tem uma lei em São Paulo que os motociclistas não podem entrar em alguns estabelecimentos como postos de gasolina e tudo mais com seus capacetes. Tem que arrancar o capacete. Tem que tirar o capacete pra poder entrar, pra tomar um tiro de um policial quem não fizer isso. Talvez não seja diferente nos trânsitos das outras cidades, mas aqui em São Paulo é absurdo. Então você tem que se habituar com a moto, assim. Então eu tenho medo de ver o que os caras fazem, né? Que parecem bactérias, né? Assim, entrando por todos os lados e saindo em aquela velocidade absurda. Não, não. E o cara buzina na tua direita, a hora que você olha, ele tá no retrovisor do lado esquerdo. A hora que você vai olhar pro retrovisor do lado direito, seu retrovisor já não tá mais lá, porque o cara, o cara chutou. E arrancou um pedaço. É uma loucura, cara. Eu vi uma vez um anúncio que era assim: instala-se barras de ferro no retrovisor do carro para quebrar perna de motoqueiro. Ah, é, cara, aquele cara que faz isso. Mas eu já tive uma motocicleta. Ah, é mesmo? Eu me lembro que você tinha uma motocicleta. Não era uma motocicleta. Porque eu sou de uma família de motociclistas. É verdade. Meus irmãos, todos eles, tios. Tá no DNA, no DNA. Tá no DNA, velocidade e o perigo. Fernando Rezende, fotos. Seu primo, Fernando Rezende, também ouve isso aqui. Ouvinte dessa bosta. Tá ouvindo? Deve estar em cima da sua moto off-road em alguma aventura. Verdade. Fotojornalística pelo país. Os Rezendes são motociclistas. Não, cara. O vento na cara e o cheiro de óleo dois tempos está em nosso que DNA. Eu odeio cheiro de óleo dois tempos, cara. A última vez que andei de moto já deve fazer uns... Quanto tempo faz que a gente acabou com o Loaded? Na época do Loaded, o Alexandre andava muito de motocicleta, porque era, o Loaded era um programa de rádio que tínhamos e viajávamos muito país por conta disso. E o Alexandre sempre estava atrasado para pegar o avião e fazia uso do cunhado. Que era um mototaxista, era o meu mototaxista particular. É porque em São Paulo não existe mototaxistas, tem uma lei que proíbe isso. Exato, mas aí eu falava, ó, Marcos, eu preciso estar em uma hora em Guarulhos. Nossa, cara, era uma loucura. Que cagaço, cara. E vê que eu nunca me habituei a nem ser garupa na moto, então eu acho que eu abro demais as pernas para não ficar encoxando o cara da frente. E daí, cara, naquela tensão, os músculos vão todos retraindo. A hora que eu chego em Guarulhos, a perna tá tremendo. É igual um cowboy. Duas horas tremendo, cara. A perna aberta e tremendo. O avião até bate asa com você tremendo lá. Mas eu não sou fã de moto, não. Mas eu logo quero comprar uma estradeira pra mim, que esse é um objetivo. Você vai ganhar o mundo. Easy Rider. E sem destino. O segmento de motociclismo no Brasil, ele é vasto como em qualquer outra parte do mundo. Porque nós temos várias linhas, né, com suas respectivas características, que tem os Speeds, né, que são aquelas motos de alta performance, que chegam ali facilmente a 300 km por hora, e quem pega estradas aqui em São Paulo as estradas são muito boas, são principalmente boas. As privatizadas. Sim, só as privatizadas. Você paga uma fortuna de pedágio, mas as estradas são boas. O pedágio mais caro no Brasil fica na rodovia que te leva pro litoral, custa quase R$30. E estamos falando de 50 quilômetros, 60? Olha que loucura. Então, e aí você pega essas estradas, e eu com o meu carrinho facilmente sou ultrapassado por motos de muito mais cilindradas que o meu carro. E elas passam, aqueles caras falam, vão. Só vê aquele riscado, isso, né? Isso, passa 15 caras, um atrás do outro, vão. Daí tem também os customs e tal. Mas eu acho que o nicho que realmente domina o país são as motocicletas de baixas cilindradas. Pois são elas os modelos de entrada que os fudidos conseguem alcançar ali, né? Afinal, todo mundo tem o nome sujo e tal. Daí descola um carnê grosso no nome da mãe. E aí vai lá e consegue alcançar o seu grande sonho para deixar de ser encoxado dentro do ônibus. Esse é o sonho de todo mundo, na verdade. Porque, como a gente falou no começo, uma motocicleta, né, com seu princípio ativo levado a sério, né, que é transportar pessoas, apenas isso, ela é eficiente, né? Se você fizer isso com segurança, sim, com tranquilidade. Sim. A Europa inteira faz isso. Sim. Isso é tão claro e nítido que hoje o que se vê de mulher com motocicleta em São Paulo, mas não tem como, é uma maneira das pessoas escaparem, né, da desgraça que é o transporte coletivo. Usado com parcimônia é muito vantajoso. Tem muito moto fazendo o quê? 40 quilômetros com litro, exato, né? Exato. O preço da moto é muito mais barato do... Parcelinha de 200 e poucos mango aí tá sussa, né? Dá pra comprar. Um carro tá uma bica. Qualquer carro popular que não tem nenhum retrovisor do lado direito tá custando quase 40 conto. Exatamente. Mas tem um problema, assim, com essa possibilidade de você deixar de ficar grávido dentro de um transporte coletivo, né? Por conta do aperto e picas entrando dentro de você. Você se mete a comprar uma moto, todo mundo tá fazendo isso. O que acontece? Um monte de gente despreparada, um bando de imbecis dirigindo motocicletas, causando barbaridade. Eu te falei ontem, né, de um caso. Que uma lotação, eu tava abastecendo o poço, ouvi o... Falei, cacete, que será que foi isso? E obviamente que eu saí do carro, fui dar uma pescoçada. É claro, você tem que ver a tragédia. Tava lá um corpo estendido no chão, um motoqueiro foi... Na contramão ele foi entrar. Que filha tem da tem gente puta. Que não gosta de ser chamado de motoqueiro, não gosta de ser chamado de motociclista, mas aquele eu não sei. Eu não sei o que é pejorativo. Era motoca. É, motoca. O que que é, é cachorro é, louco, aquele era um cachorro louco. O que é pejorativo? É o termo motociclista pro motoqueiro ou o termo motoqueiro pro motociclista? Eu acho que ambos. Eu acho que um cachorro louco não quer ser chamado de motociclista. Ah. E o cara que pilota uma Harley Davidson de 60 mil reais não quer ser chamado de motoqueiro. Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. E esse cara que era um motoqueiro ou um motociclista foi numa na contramão e deu de frente com uma lotação que vinha numa velocidade considerável, jogou ele uns 20 metros pra diante e pior, ele tava de boné na cabeça. Oh, que beleza, hein? Ele achou o que filho da puta, né? Pra meter um capacete. Ele achou que o bandute dele ia salvar o abarreta. Mas é engraçado que quando a gente fala de motoqueiro, motociclista imprudente, muitas vezes vem na cabeça da gente logo o motoboy. Sim. O motoboy é aquele que trabalha no trânsito e tal. Esses não são os piores. Isso é rápido, muito cara. Pelo contrário. Eles são de um corporativismo. Bate num deles. Criminoso. Se você bater em um, atropelar, mesmo que você não tenha culpa, porque acontece, vai juntar um monte de... Parece formiga em cima de pirulito caído no chão, cara. Um monte. Se você quer, naquele dia as pizzas chegam frias, as encomendas chegam atrasadas, porque eles se juntam. Pra te fuder, pra te ameaçar e o caralho. Para o trânsito também. Para o trânsito. O SAMU vai ter que chegar aqui. Fica fazendo ameaça, você vai ter que pagar, eu vou te matar. E o cara, isso acontece sim. Isso acontece que eu já vi um monte de vezes. Mas esses não são os piores. Por quê? Eles barbarizam o trânsito, mas eles são muito melhores pilotos do que essa galera nova que tá comprando moto. Sim. Então, esse cara que comprou a moto de Canegrosso, ele não sabe pilotar e sai por aí fazendo barbaridades. E ele também adquire o corporativismo criminoso. Tá. Ele vai fazer merda no trânsito o tempo todo. E, indubitavelmente, você vai arrebentar um deles em algum momento. E vai juntar um monte de gente pra te ameaçar, pra o caralho, pra querer te matar, pra botar fogo no seu carro e comer a sua mãe com cabo de enxada. Mas eu tô falando aqui da culpa dos motoqueiros, motociclistas, cachorro louco. Óbvio que o motorista de carro também é cheio de culpa, não olha nos retrovisores na hora de trocar de faixa. Isso não acontece não com certo, frequência. Às vezes nem certo. Nem né? certo, caralho. Isso acontece com frequência. Mas eu não sou um desses. Eu dirijo direitinho, então Walter, eu me Walter. Sinto no direito de xingar Walter, todo mundo. Walter pode, eu não, mas Walter pode. Eu me sinto direito de mandar todo mundo tomar no cu por conta disso. Ô Walter, mas a gente tá falando do lance urbano das motos, mas tem muitas outras categorias de duas rodas sim, aí. Sim, sim, sim. Por exemplo, a gente pode falar dos harleiros, se é que pode se dar um nome. Se é que exige, né? Esse nome. Exato. Né? Que... Os caras que andam de Harley Davidson. Exatamente. São os caras. Existem outras motos também, customizadas aí, né? Dessas mais grandonas, de outras marcas, mas todo mundo sabe que Pica da Galáxia é a Harley Davidson. Eu não conheço muito, mas eu admiro, assim, acho bonito, acho invocado, porque não exige muita velocidade, é aquela coisa, é mais ostentação, né, do que qualquer outra coisa. Porque nos Estados Unidos, a galera que anda de Harley Davidson são os caras mais marginais. Hell vive... Angels, né? Exatamente. Quem já assistiu Sons of Anarchy sabe muito bem do que a gente tá falando. Envolve tráfico de armas, tráfico de cocaína e o caralho. Aqui no Brasil, uma moto americana que chega aqui, o modelo de entrada tá ali na casa dos 30 mil reais, né? É. Os modelos mais fodões vai ali a 60, 70 mil reais. E quando você vai customizá-la, né? Deixá-la da sua cara, você gasta aí mais 20, 30, 40 mil reais. Uma bala, e daí você tem que comprar também as jaquetas. Isso. Tem que comprar os capacetes bacanões. Exato. Então, e tem que comprar jaqueta pra mulher que vai empinar o rabo na tua rabeira. Exato. Então, uma Harley Davidson, amigão, não é pra qualquer semana, é pro cara que tem uma grana e tal. Aqui, né? No Brasil é. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, fazendo barulhão, né? Sim. Cheguei. Exatamente. São esses caras, só que... Tem a versão das customizadas dos fudidos. Que são os motoclubes. Cara, motoclube é uma raça muito curiosa. Motoclube de desgraçado, a gente tá falando. A gente não tá falando dos motoclubes de Harley Davidson, vento na cara, vento na estrada. Não. Filhos do vento, não. Não. A gente tá falando. Alexandre Moreira sabe muito bem descrever como são as motocicletas dos motoclubes de fudidos lá de Diadema, Osasco. de Guarulhos, Itapecerica da Serra, e em Budazates. Nomes, né? Os nomes são sempre curiosos, né? Dos motoclubes, tem crocodilos, escorpiões, rabo de arraia. Sim. Tem os motoclubes, mas geralmente poucos têm motos desse estilo custom mesmo. Assim, é, né? não, eu diria que são essas sim são customizadas. Ah, faz jus ao nome, né? Essas sim fazem jus ao nome. Porque o cara pendura aquelas capangas de couro do lado, começa a encher a moto, que parece um burro de cigano. Primeiro, a moto escolhida é uma moto de baixo orçamento. E modelo antigo? Modelo antigo, geralmente a CB400, que deixaram há muito tempo de reinar absolutas pelas ruas. Hoje em dia, uma CB400 é de uma derrota sem precedentes. Nas estradas da Grande São Paulo, você vira e mexe, você vê, né? Passando aquele monte, aquela loucura. Aquela fumaça preta levantando. Por um momento eu penso, puta que pariu, eu dormi e acordei no Mad Max, cara. Parece aquelas motos fodidas do Mad Max. Porque a moto é customizada de um jeito, eles pegam lá a CB400, primeiro começa a pendurar nela tudo que encontra pela estrada. É cabeça de boneco, cabeça de cachorro, cachorro atropelado, caveira, crucifixo, rabo de raposa, crucifixo pendurado de cabeça pra baixo, a moto nunca viu uma água na vida. Garrafa de Jack Daniels é com urina. Vazamentos mil... A mesma quantidade de gasolina que ele põe no tanque, ele tem que colocar no cárter do motor, porque tá vazando um óleo da porra, aquela bosta. É uma moto do inferno. Pro motoqueiro ficar padronizado, né? Customizado também de acordo com a moto, o que, que ele faz? A primeira coisa é parar de tomar banho. E deixar a barba crescer. Nível velho do Rio, né? Nível velho do Rio. Usa roupas imundas, coletes de couro com a estampa do motoclube, tudo fodido, encardido. Foi bordado pela mãe de um deles. O cheiro de um filho da puta desse, cara, você consegue sentir de longe. Exatamente, é um cheiro de jaula abandonada. Cheiro de jaula. Décadas, cara. É impressionante, esses motoclubes. E eles saem por aí, pelas rodovias, vamos fazer uma viagem, vamos daqui a puta que pariu. Aparecida do Norte. Uma que não combina nem um pouco, né? Uma criatura que parece que saiu das entranhas do inferno entrar num santuário nacional. Não faz sentido algum. Mas tenta pegar a rodovia Dutra quando tem uma romaria de motoclube, cara. Terrível. Aí o sujeito vai pra lá. Uma que todas as motos vão quebrando no caminho inteiro. Já vai um Ford 11 mil que é só pra botar a moto pra cima. Um rolo de arame e um alicate pra tentar ir consertando aquelas bostas daquelas motos no meio do caminho. Exato. Aí chega lá, vai encher a cara de pinga com mel. Porque é a bebida dos motoqueiros sujos. É pinga com mel. Começa a beber lá, encher a cara... Voltam fazendo barbaridades. Todo mundo sabe que na saída da Aparecida do Norte, ali na Dutra, é cheia de travesti. Sai botando travesti na garupa. Voltando. Ou indo pro Rio de Janeiro, ou indo pra São Paulo. É um inferno, cara. Motoclube de amaldiçoado é uma merda. Se você não tem 15 reais no bolso pra tomar uma cerveja, ao invés de tomar uma pinga com mel, uma que você não poderia nem estar bebendo dirigindo aquela bosta. Exato. Não saia de casa sujo. Tome um banho, faça essa barba e ponha fogo na bosta da CB400 com uma cabeça de boneca que você tem. O famoso bar que a gente frequenta também é frequentado por alguns motoqueiros dessa estirpe. Puta, né, cara, tem um que tomou uma violãozada na cabeça. Parece o Tom York do inferno. E tem um, cara, que ele, às vezes aparece de saia lá. Não entendo porque aquele cara... O quê? Um motoqueiro escocês? Ele usa uma saia comprida. Mas a saia não enrosca na corrente? Toma vento, na hora que bate o vento, a saia... cobre a cara dele. Mas ele anda na moto de ladinho, a saia não levanta. Por que aquele cara usa a saia? E ele é truta seu, que eu já vim te cumprimentando. Não é. Não é mesmo, cara. Voltando a falar aqui das Speeds, né, que são as motocicletas de altíssima performance que a gente vê direto em estradas estaduais. Sim. Motos também caríssimas, E geralmente são os playboys, né, cara? Sim, sim, olha sim. Como tá bem dividido os nichos, né? Quem tem dinheiro. Bem dividido. Eu tenho um brother aí que tá ouvindo isso aqui. Que tá tem uma nessa, moto de playboy? É, vira e mexe, ele tá postando, vou motocar. E... É, vai meter 300 por hora na Bandeirantes, cara. E os caras fazem isso realmente. Põe uma GoPro no capacete, sim. Naquele capacete Shark, que custa uma fortuna. Sim. Põe uma GoPro na cabeça, sai por aí anarquizando, pedem a carteira de habilitação no primeiro comando, porque a polícia, qualha de polícia, né, pra pegar essa galera já tão, aí agora. Já estão, né, a tecnologia pra pegar altas velocidades de moto também tá nesse pé aí. Corando aquele maluco que meteu, foi um dos primeiros a meter uma GoPro na cabeça e ele fazia loucuras aqui em São Paulo, numa Hornet. O tiozão da Cadela Branca, da Hornet da Cadela Branca, cara. É. Esse cara, curiosa a trajetória de vida dele, porque em um mês ele conseguiu entrar nos noticiários de TV por motivos distintos. Sim. Primeira semana, os vídeos que ele postava anarquizando nos corredores de São Paulo, começou a virar hype. Uma Hornet branca, isso, né, que ele chamava de Cadela Branca. Cadela Branca, ele acelerava a Cadela Branca quase 200 por hora nos corredores. E ele parava, às vezes, ao lado de uma Ferrari, de uma Maserati, alguma coisa assim, ele começava a querer chamar no pau ali. Exatamente. Né, cara? Ele é maluco, ele... Ah, Cadela Branca, tem que falar na Ferrari! Ele é engraçado, eu acho bem mais engraçado que o Mike Terrorista. Então... Aí esse cara saiu nos noticiários por causa disso. Sim. Aí, o que aconteceu? Duas semanas depois, o Chorão morreu. Exato. Ele era motorista do Chorão. Ele era motorista do Chorão. Ele que achou o cadáver... O cadáver do Chorão, do Charlie Brown Jr. Do é Chorão, verdade, no cara. Charlie Brown Jr. É. Duas semanas depois, ele dirigindo eu acho que era uma Land Rover que ele, da família, que ele trabalhava, atropelou um cara. Ah, isso eu não vi. E matou o cara, só que não foi culpa dele. A culpa foi do pedestre. É. Um mês, três vezes no Jornal Nacional, ele apareceu. Por motivos diferentes. Loucura, quantas vezes, cara, você apareceu no Jornal Nacional por algum motivo? Uma vez que foi falta d'água na rua de casa. Lá, eu era pequeno, tava com a cabeça lá atrás, assim, só pescoçando. O Caco Barcelos. Ah, aqui não é água nessa desgraça. Então, aí, Alexandre, essas motos Speed, como todo mundo sabe, são ímãs de mulheres, verdadeiras máquinas de fazer amor. Sim. Né? O cara que pilota uma Speed sempre tem uma gostosona de calcinha enfiada no rabo esse que fica todo pra cima. Eu não sei o que os fabricantes dessas motocicletas fazem pra deixar com que o rabo da mulher que vai que é um na salto 15, bota um salto 15. Eu não atrás, sei como é que funciona, porque o rabo fica lá em cima mesmo. Mesmo mulher que tem a bunda de gaveta amassada, fica com a região rabuda. Glútea pra trás ali. Fica, será que é aquilo pra ajudar na aerodinâmica? Ou criar a cobiça nos pilotos de ML que andam do lado, cara? Tem muita mulher que se interessa numa moto daquela. Mas Alexandre Moreira, eu sei que na sua rua, Alexandre mora numa rua muito calma, muito tranquila, porque tem um fórum no final da rua. Então, e a rua é sem saída. É uma rua sem saída. Teoricamente, para carros é. Exato. Então é muito bem controlada por conta de ter essa divisão, né, da justiça na rua da casa dele. Como passa pouca gente, a rua... É usado de motel por algumas pessoas e motoqueiros, correto, Alexandre? Na verdade, a rua é usada bastante por motoqueiros, motociclistas. E lá no final dela, onde é fechado para carros, as motos ainda passam. Conseguem. Né? Aquelas tartarugas grandes, que eu não sei o nome. As motos passam. Elas também conseguem passar no meio daquilo ali. Mas tem essa galera que usa aí, como o Walter falou, às vezes no sexta-feira à noite, no sábado à noite... Os caras encostam, às vezes carros também, né? Mas geralmente encostam a moto, estão voltando de uma pizza. Mas ele dá uma trepada em cima da moto? Várias vezes. Como é que é? Assim, qual é a técnica que é utilizada para comer uma moça em cima do... Cara, uma vez eu fiquei, os meus cães latindo, eu falei, que desgraça é essa? Aí eu comecei a olhar, daí o rapaz e a moça ali já botaram os capacetes no chão e aqueles beijos calientes, aquela coisa foi esquentando, a moça estava... Debaixo daquela árvore que tem lá, tem isso, várias árvores em frente à casa do Alexandre. A moça com uma blusa de alcinha, daqui a pouco já estava com as alças para baixo, e aquela coisa rolando e foi esquentando, e o rapaz foi virando a moça, foi em cima da moto agora que ele vai. Aí eu falei assim... Nisso você já estava acordando tua mulher. Não, já estava no nível de excitação máximo. Eu fiz uma sacanagem. Eu acendi a luz de fora. E os dois? Aí você já subiu a alça assim e tal, não sei o que. Eu falei pra você que não era legal. Eu ia pagar um motel, seu filho da puta. Eu sou um empata foda de motoqueiros, cara. O Walter, a gente recebeu um e-mail do Daniel Vilas Boas. Ele contou que fez um inferno pra ser demitido e receber o seu FGTS para dar entrada em uma CG. Isso que ele tá falando é muito comum, né? Os caras darem o jeito de forçar a demissão ali no trampo. E dando sequência no e-mail do Daniel, abre aspas. Então consegui a demissão e comprei a moto de carnê grosso, como vocês dizem. Mas antes mesmo de desfrutar do veículo, fui roubado e me restou apenas o carnê para eu pagar. Durante 24 meses, eu chorava 2 dias antes e 2 dias depois do pagamento das parcelas. Cara, é uma catástrofe suburbana muito também, cara. Muito, muito comum. Tem um cara que trabalha comigo, aconteceu exatamente isso, cara. Você vai, compra e você gasta todo o dinheiro com as parcelas do carnê grosso, se esquece do seguro e fala, ah, isso não vai acontecer comigo, eu vou botar aqui uma trava carneiro, vou botar... Aí, amiga, a primeira vez que você deixa o carro em frente ao Habib's, porque é a única opção de entretenimento que lhe sobra depois que você adquire um carnê grosso, né? Não lhe sobra muita grana. Você volta do Habib's com o bucho cheio de esfirra de 80 centavos a unidade. Cadê o bólido? Cadê o carro? Cadê a moto? Não tá lá. Roubaram aquela porra. E você tem seguro? Não tem. E o carro tá quitado? Não. Então é um sofrimento. Seguro de moto custa uma bala também, né, cara? Custa, custa. Que lhe sirva de lição, Daniel. Ouvinte da Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage no Facebook, aí vocês vão saber dos próximos episódios do nosso podcast. Sendo assim, dá para mandar suas histórias para o nosso e-mail, o academiadetretas@gmail.com. O feed do nosso podcast está lá na nossa fanpage, clique no botão sobre que vocês vão encontrar o endereço do feed. Nosso podcast está hospedado no SoundCloud e se você tem uma banda, conhece alguém que tem uma banda independente, entre em contato pelo mesmo e-mail para o som da sua banda rolar nos BGs do nosso podcast. Nesta semana não temos banda. Não que não tenhamos recebido, a gente recebeu, viu? Mas o que acontece? A gente falou aí dos motoqueiros, dos clubes de moto, dessa parada toda. A trilha sonora geralmente desses caras é classic rock, né, Walter? Dos estradeiros, sim. É, dos estradeiros, né? Dos entregadores de pizza. A gente sabe que é pagode funk. Mas dos harleiros, dos estradeiros em si, geralmente os caras gostam de ouvir uns classic rocks da vida aí. A gente tem alguns amigos que têm bandas, né, de rock clássico. E vira e mexe, estão animando festa de motoclube, sim, né? Sim, inclusive festa de motoclube de fudido. Isso, que tem que levar 1 quilo de alimento não perecível. É, pra entrar. E um desses nossos amigos falou que uma vez o cara queria pagar ele com 25 quilos de arroz, pagar o show dele. Um clássico nessas festas de motoclube, de CB400, com um cara fedendo em cima, é os caras ficarem o tempo todo pedindo pra banda tocar Born to be Wild. Exato. Do Steppenwolf. Exatamente. Obviamente, esses motoclubes têm aí as suas trilhas sonoras, né? Digamos assim. E talvez o maior clássico seja Born to be Wild. E fica todo mundo na festa do motoclube implorando, gritando. Desde o começo... Depois de pedirem Raul. Primeiro eles pedem Raul. Primeiro pedem Raul, depois Born to be Wild. Aí quando a banda toca essa música... Aí eles começam a pular. Chora. Cara, joga a cerveja pro alto. Aí fica ajoelhado na frente do palco. Você já foi, Walter? Não, já foi em uma. Eu tenho certeza que eu te vi em uma vez. Cara, eu já fui. Eu fui uma vez, eu acho que você foi. Eu falo também. Sem muito orgulho. Juctiba. Puta, foi lá mesmo. Puta, cara. Que pariu. Fomos puta a mesma, cara. Puta que pariu. Eu roubando um saco de farinha de mandioca em casa pra pagar o ingresso. Geralmente é sal, né? Leva o quilo de alimento, já leva sal, cara. Farinha de mandioca. Puta que pariu. A minha mãe é uma Alexandre, que tá passando fome e não vai comer farinha de mandioca. Farinha. E daí a gente se pôs a pesquisar se haveriam músicas brasileiras, né? Voltadas pra esse tipo de público e tal. E a gente chegou em uma sensacional que eu acho que vale soltar agora, né, Walter? Do Sarro, Drix e Guarabira. E olha que não é mais propício pra quem tá pegando a estrada pra ir pagar a promessa em Aparecida do Norte. Jesus numa moto. O Krausebeck, põe direto na melhor parte da canção. Sai Guarabira, Alexandre? E tem o outro lá, o Rodrigues, né? É um trio. A alma do Badabauê. Agora vai. Eu vou virar a própria mesa. Quero ir lá numa nova alcateia. Vou meter um malobrando nas ideias e sair por aí. Trazer Jesus numa moto. Cheguei para os acostamentos. Pode tirando uma antiga foto. Desce os creantes dos tratamentos. Para o fogo, Zebeck. Cassius Clay antes dos tratamentos. Bob Dylan numa foto antiga. É, ele fala que ele quer ser Jesus numa moto. Eu não entendo quando ele fala que ele quer ser Jesus numa moto, quer ser Che Guevara nos acostamentos. O que quer dizer com isso, cara? Menor ideia. E aí é o Bob Dylan numa foto e o Cassius Clay antes do tratamento. Que cara, eu não entendo nada dessas letras. Cara, Santo Tomé das Letras, pra quem todo mundo sabe a fama que Santo Tomé das Letras tem, de alto índice de maconha queimada. Fantástico, enfim, fantástico. Parabéns. Não sai muito disso, ele sai, quer ser John Lennon, ele quer ser... Cara, tudo bem, uma pérola do cancioneiro Badabauê. Motociclista barra motoqueiro, que era sensacional. Quanta maconha não foi consumida ouvindo essa música e aquele cheiro de moto velha, cadáver de boneco na motocicleta. Até agora eu não entendi quando ele fala, vou meter um Marlon Brando na cabeça. Será que é alguma droga, alguma coisa que chama Marlon? Porque eu já ouvi falar em cabeça de negro, manga rosa. Marlon Brando, amigão. Então, Marlon Brando na cabeça. Eu não entendi. E Alexandre, é curioso como as motocicletas, principalmente as motocicletas de baixa cilindrada, né, as motos de entrada, as motocicletas baratas, as motos de pobres, de amaldiçoados. Sim. Pelo sistema financeiro, elas estão ilegais, né, na... Se não me falha a memória, a gente está falando em 40 a 50% das motos que circulam, pelo menos aqui em São Paulo, estão ilegais. Estão ilegais. Com documentação vencida, isso. Motoqueiro que não tem CNH, uma desgraça. Seguro, cara. Obrigatório, cheio de mussarela no carburador. Você pode ver que quando a polícia vai fazer algum tipo de batida, eles já levam um caminhão gigante. Gigante. Com a intenção de subir muita moto pra cima e de fato sobe. Sobe, eles lotam caminhões nas batidas policiais. Aí o entregador de pizza é obrigado. Aquela cara desolada. Ele fica com as duas mãos postas, com a cabeça abaixada. Cabeça baixa e tomando enrabada. Tomando enrabada, multa que sua porra. Enfim, fez merda, tá ali pagando. Depois vai tentar comprar outra moto em leilão. Em leilão. Então, às vezes até a moto dele. A própria, mesmo. Alexandre, com base nisso, o ouvinte aqui que pediu para não ser identificado nos falou que teve uma Honda Turuna 1990. Desde 1995 não tinha mais documentos e acumulava mais de R$15 mil de dívida. Cacete, quase 15 motos. E ele não foi pego, e abre aspas por e-mail dele. A moto caiu de joelhos no ano passado, mas ainda deu para aproveitar o motor para fazer uma máquina de fazer caldo de cana, que eu vendo aqui em Belo Horizonte. A moto teve uma sobrevida moendo cana, amigão. É absurdo o pessoal ficar circulando por aí sem documentação correta. Mas Alexandre, você conhece algum caso de alguém com menos de 16, 17 anos que rodou anos sem habilitação? Até que você já ouviu falar de alguém, Alexandre Moreira? Quem tem essa idade não tem direito à carta ainda, mas conheço fulano que ficou 12 anos sem habilitação. E como é que essa pessoa que você conhecia driblava os agentes do trânsito, cara, Alexandre? Tem que ter as costas largas. Mas essa pessoa não tinha medo de ser parada numa blitz? Zero, cara. Medo nenhum, cara. Você tem que ter autoconfiança pra tudo, cara. Passei Jesus numa moto, Walter Herrera. Você tem que ser o cara. Metia o Marlon Brando na cabeça.